I got you. Só pra checar um pouco mais à frente se tem incêndio, se já tiver, se tem presença de bombeiros, só a gente aciona aqui, não a do aeroporto, mas a de Laura. Ah, afirmativo, tem alguma coisa queimando, passou agora na minha posição de 3 horas, deixa eu passar. E tem presença de bombeiro lá, dá pra visualizar não, né? Negativo, não tem não. Obrigado, Livre Pouso, repórter liberando pra base. Repórter liberando pra base, tá bom. Alinhado em Mantenho Nover. Mantenho Nover, 359. 259, Recife, Reno 3325, alternativa 1-3395. 6259, boa noite. Controle 908, boa viagem. Obrigado, 908. Portugal 022, chame Recife em 12545, alterne 12685, bom voo. 12545, 12685, é Portugal 022, boa noite. Salvador, tá 3897.0. 3897, boa noite, alinhado e manter. Autorizado alinhar e manter pista 10, tá 3897. 5219, triple 45128, boa viagem. 1208, triple 5219, até daqui a pouco. Chegada Mário, 1-0 no quarto ajuste. 2 mil pés, proa de Itapo, sentido a Mário. Gol, 1971, ajuste, 1-0 no quarto. 1014. Obrigado. Quem é esquerda, perfil da Momo, Momo corta para parte direto. 5-1, 5-6 transponder, controle 120.8. Posição de 11 horas, aeronave 12 milhas, também com o mesmo destino. Ok, está certo aí, respondeu 5-1 ou 5-6? Copiado. Bata a torre agora 295 para acionamento de decolagem, 1014, ajuste, por favor. Mantenha 3897. 219, submantenha 200, saída Arbor. Vindo para 200 na saída Arbor, 35219. O voo no 776, por favor, prossiga com a ponte para o Yacht Delta Charlie, informe que o mesmo acione 0134, informe o tipo da aeronave e a procedência. Sim, então o Yacht Delta Charlie está decolado de Valença aos 40, com destino a Salvador, 510, 3 a bordo, acionado 2000, vou informar o novo poder. Yacht Delta Charlie, o voo no 776. Acione o código 0134. A procedência é Valência e confirma o tipo de equipamento de Lula. O equipamento é PH0B, controle do Yankee Delta Charlie. Grato pela fonte, gol no 776. Apenas reporte para a mesma. Chamar o controle Salvador a 20 milhas. Quantas milhas? 25? 20, 20 milhas. Ok, Yankee Delta Charlie é o gol no 760. Controle orientou que o chamar ficou nas 20 milhas de Salvador, ok? Nada, tudo de bom pra você também. Abraço. Obrigado pela ponte, ó, o ano 776. Nada. Aqui autorizar, chama pra ingresso. Confirme a frequência do controle em 202 decimal 3. No 208, boa viagem. 1339, controle, por gentileza, ao gol 97. Eu pode dar companhia, a gente está com a tabela de distância. 776, agora a aeronave está a 10 milhas. Ok, 10 milhas, estamos iniciando a redução então, gol na 776. Controle Salvador, então 3897. Na 3897, submantém a 340, saída dial. 340, saída dial, então 3897. Espera, pronto. No 940, alinhar e manter o zero. Alinhar e manter o zero, no 940. Lagoa Leda, 3897. Autorizado, Leda. Leda, 3897. Boa noite, 88, autorizado, sinal de leste, aporte estabilizado. Boa noite, 88, autorizado, sinal de leste, aporte estabilizado. Correção, gol 1884. Gente, reportarão, gol 1884. Gol 1776, redução para 2009. Reduzindo 2009, 7701. Reporte a linha de pronto, Romeu Chalecos aqui. ...940, decolagem autorizada, 940 graus, linha 12. Decolagem, o momento já lixei, agora de manter a posição, agora de coordenação. Já lixei, torre. Condições de decolar e manter condições visuais cruzar aqui com a torre. E decolagem autorizada, 950 graus, 612, Romeu, já fiz isso. Boa noite, 84, complexo 9, também torre 1895. 1895, boa noite, 84. Na 3897, estamos em centro Recife, guardando com o mesmo 13325, alterne 1395. Centro Recife, 13325, alterne 13395, na 3897. Goma 777, reduza para 1809, autorizado final ILS, aporte estabilizado. Reduzindo, é autorizado ILS, Goma 776. Controle, voo 940. Gol 940, contato radar, se dá para o nível 360, voo Leda. 360, Leda, voo 940. Da torre então, o Romeu de Alex aí. Gente, da imediato, de Alex aí. 7 Alex Zay, mantém agora Proa Norte e aguarda a transferência com controle. Proa Norte, aguardando transferência. Boa noite, Alex Zay. Charlie XE, livre ascensão para o nível 100, Proa de Momo, chame o controle em 128. Muito grato pela coordenação, boa viagem. 100, controle de Momo, vai chamar o controle 1908, muito grato, bom trabalho, Romel Charlie XE. 1884, cheque trem, livre pouso, 150 graus, 79. Gente, baixado travado, final da 10, confirma o vento? 150 graus, 1612. Felipe Pouso, 10, Bono 884. 100, comprou Ed Momo, Romeu Tcharek aí. Gol, solo 59, direito, 219. Direito, 219, boa noite, 84. Romero Charlex, você confirma para o ideal para o destino? TRIP 5219, Centro Recife, 1228, ao término 1260. dia ao 02, direito 1219. Direita 219. Boa noite, Chance Delta Charlie, prossiga. Chance Yankee Delta Charlie, mantém as condições visuais, NH10 no 5, repartindo através de Passu. Bem-vindo, Alfa Juliette, Portão 3. Alfa Juliette, Portão 3. Graças. Yankee Delta Charlie, chame torre, 1-1-8-9-5. Charlie, grato. Solo, Salvador, 3137.